Fecheiro 40, página 401, capítulo 20. Na noite seguinte, quando Antonino se aproximou da fábrica velha, a aldraba do portão batia, sem ninguém lhe tocar. O cigarro apagava-se nas mãos e a chama do isqueiro produzia uma língua indomável que lambia o tabaco sem conseguir acendê-lo. Mas ele ia tão concentrado no trajeto noturno que nem raciocinava sobre a causa de uma aldraba que batia sozinha. Claro que era a força do vento chamando a chuva. E isso incomodava-o, porque ele queria entrar sem rumor, atravessar o pátio sem tocar em nada, para que não dessem por ele. Nem tencionava olhar na direção da cozinha. Tinha desligado o rádio da orelha e o cigarro havia-se de todo extinguido. Contudo, Felícia Mata encontrava-se no vão da porta. Era um vulto inultrapassável. Antonino tinha voltado a ligar o rádio para se fazer ausente. Diga, disse curto, para não adiantar a conversa. Mas a própria porta da cozinha, quarto, abanava sozinha. Quer dizer que deixaste a Divina e que andas por aí com a neta da Dona Regina até altas horas da noite? E eu que não acreditava nos miúdos. Afinal, era tudo verdade. Antonino tinha acabado por entrar onde não queria. Era uma noite estúpida. Até ali dentro a saia da mesa se movia sozinha. O pano que cobria o escaparate também se movia. Na luminosidade da lâmpada fluorescente, Felícia entregou a mão papuda ao filho Antonino. A mão forte, gritada da água, onde brilhavam as unhas despintadas de vermelho. A mão almofadada de Felícia, sobre a mão grande e desconjuntada do filho viúvo, cheio de pressa. Aliás, via-se-lhe a urgência na cara. Era para já. A mão dele, pousada no joelho, cheia de pressa. Só faltava ele olhar para o relógio e perguntar, quando? Felícia Mata, suspensa. O seu filho Antonino tinha endoidecido. Endoidecido? Sim, era verdade, essa era a palavra justa. Aproveitava então para dizer à mãe que amava a moça, que a amava, que dia e noite só pensava nela, que queria beijá-la, vesti-la, despi-la, dormir com ela, ter com ela o resto dos filhos que lhe faltavam. Afinal, a mãe mal a conhecia. Se a conhecesse, veria que era tal e qual como a Eunice que tinha perdido. Está bem, Antonino, está bem, mas espera. Felícia olhava para os tachos, passava os olhos pelas panelas, pelas sertãs, pela vida que estava guardada nelas, pelas toalhas penduradas, pelo mundo pregado à sua volta. Objetos que pareciam imóveis, mas era mentira, moviam-se e olhavam para as pessoas com a sabedoria de um registro servil. Depois tinha passado a mão pela testa e pelos olhos, esfregando-os com energia, como se quisesse que alguma coisa que lhe pesava lhe saísse pelas narinas. Então? Então que não deve decidir ainda, espera um pouco. Noite estúpida para Antonino. Felícia tinha-se aproximado da porta. Lá fora estava só a noite escura, com os objetos soltos, movendo-se por si. A mãe pegou numa lanterna elétrica que por ali havia e disse a Antonino: desculpa lá, vem aqui comigo. Há coisas que têm de ser esclarecidas numa noite destas. E acionou a lâmpada, apontada para o lajedo do pátio. Anda, vem ver. Era mesmo uma noite estúpida. Felícia Mata encaminhou a lanterna na direção do portão e saiu para o cômoro. Os dois a caminharem com a risca da luz no chão, passando sob as palmeiras, circundando o velho casario do lado nascente, onde chegavam o cheiro alagado da ria e o ruído de um súbito rebuliço no mar, o vento seco chamando a chuva. Felícia à frente, firmando os pés pesados sobre a areia, iluminando as passadas, e Antonino atrás, suspenso daquele percurso estranho. A mãe a andar, a passar ao lado da cancela que os ingleses haviam desconjuntado, alcançar uma outra e a abri-la sobre um recinto onde havia ervas e pedaços de lata, tábuas apodrecidas, desgarradas de cascos de barcos, um local habitado de restos por onde nunca se passava. Caminhando atrás, Antonino viu a mãe saltar para uma zona mais baixa, e pela forma segura como se deslocava, percebia-se que já teria feito aquele trajeto, não uma nem duas, mas várias vezes. Antonino tinha perguntado, mas para onde vamos? Em vez de responder, Felícia passou-lhe a lanterna e ele pôde ver a mãe agachar-se, enrolar-se e começar a empurrar à altura dos ombros uma das comportas. Deveria ter havido ali um antigo tanque para depósito de vísceras de peixe, ou de sal, ou de lenha, ou de água, ou de óleo. Agora era bem diferente. O que importava é que ele ouvia a mãe soprar enquanto empurrava a comporta. Como ele tivesse deixado desandar o feixe de luz, ela gritou: "Ilumina bem, rapaz!" Porque ele também tinha saltado. Encontrando-se ambos dentro daquele recinto baixo e indefinido, uma espécie de cave aberta, transformada em entulho. E Antonino viu a mãe, com o cabelo liberto do elástico, todo pendido para o rosto, a despender uma força qualquer contra um objeto qualquer. Viu-a meter um pau na tampa lateral de um recipiente, uma espécie de ampulheta, para decantar águas, começar a retirar plásticos do seu interior. Sem uma palavra, retirava os plásticos, indicando com a mão que se aproximasse e mantivesse a lanterna na direção da portinhola por onde estava a fazer sair aqueles invólucros amarrotados. A dado momento, afastou-se, caminhou sobre os plásticos e disse-lhe: "Anda cá, olha aqui para dentro, aqui, deste lado." Ele curvou-se e olhou. A princípio viu o que se lhe afigurava, uma rima de pacotes de tijolo branco compacto, tipo refratário. Depois pensou em gesso, em açúcar. Pensou em detergente empacotado. Só passado algum tempo percebeu que se tratava de uma outra natureza de matéria. E a pouco e pouco, com a cara lá toda metida, o fio do rádio de orelha a roçar os plásticos, foi compreendendo a natureza daquela substância empacotada, rodeada de invólucros pegajosos, que alguém tinha trazido para ali. Foi compreendendo devagar, até que saiu lá de dentro, como se o capô de um carro lhe tivesse caído em cima e lhe tivesse levado a cabeça. Ficou em pé, com a lanterna apontada contra a parede. Antonino estava sem fala. "Vês? Temos a nossa casa em cima de um barril de pólvora", disse Felícia. "Isto que aqui está é uma bomba-relógio." Felícia passava entre a lanterna e a parede, para onde Antonino enviava o feixe luminoso. Passava, dando pontapés nos plásticos, desfigurada, como se tivesse retirado do fundo de uma cova um ente querido, e acabasse-lhe ver o rosto. Mas a energia das palavras não condizia com a sua figura. Felícia andava por cima dos plásticos. "Agora a gente percebe. Eles compram, vendem e tomam. Depois do que eu fiz por eles, mereciam ser fuzilados. Entendes? Mas agora vão saber quem somos. Eu vou agir", dizia Felícia, determinada, movida por uma urgência que corria mais veloz do que as horas da noite. E já deveria passar das duas. Antonino tinha desviado de novo a lanterna para aquele monte de embalagens empacotadas, finamente, industrialmente, por certo muito longe, em combinação com os correios que o traziam até ali. E também ele achava que era preciso agir. "Acho que devíamos acordar Domingos." Mas Felícia Mata já deveria ter imaginado vários cenários possíveis e rejeitou a ideia de pedir ajuda a quem quer que fosse. Segundo ela, só eles os dois podiam dar conta daquilo, dar conta daquela carga equivalente a uma fortuna que ela não sabia avaliar, mas que seria, por certo, um montante tão elevado quanto a potência da bomba-relógio que aquele pacote constituía para a sua família. Sim, tinham de levar aquilo dali para fora, quanto antes, naquela mesma noite, talvez naquele instante mesmo. Nunca se sabia quem poderia chegar de um momento para o outro. Uma bomba-relógio debaixo da nossa casa. Ao contrário da mãe, Antonino ainda não tinha tido tempo de ligar factos. Mas Felícia ajudou. Aliás, não parava de ajudar. "Que eu tenha dado conta é a quarta remessa que aqui encontro, desde que os teus irmãos cá estiveram. Uns vêm pôr já de noite, outros vêm buscar de madrugada. Nisso tudo anda metido o amigo dos teus irmãos, aquele deslavado que conduzia o carro, onde o Janina chegou a dormir. Não chegou a dormir, eu é que estava cega. Desde aí tenho visto o carro vermelho chegar, o carro vermelho partir. Xiii, como eu estava cega, como eu não enxergava dois palmos. Felícia Mata falava no escuro daquele lugar alagado, enquanto Antonino apontava o foco para o chão, na tentativa de iluminar, ao menos, o local onde a mãe tinha os pés. Mas ela andava diante daquela espécie singular de tijolos refratários, sem se importar com o lixo úmido que pisava. Ameaçadora. Só que não vão mais fazer da nossa casa o poiso do pombo-correio. Desta vez, o poiso vai acabar. Ajuda-me, Antonino. Em alturas de aperto, só tu mesmo é que ajudas. O volume completo pesaria entre uns 30 a 40 quilos, mas Felícia tinha voltado a debruçar-se sobre ele, puxando-o, e era como se ela mesma estivesse a fazer parte da bomba-relógio. Ela mesma fosse o detonador que pudesse acionar ou impedir que deflagrasse e não quisesse ou não pudesse afastar-se um segundo para poder guardar a carga, como se tivesse perdido o medo de tudo, mesmo daquele local nojento, onde a água semi-estagnada entrava e saía, e coisas salinosas e apodrecidas se juntavam. Ela fazia questão. Nem queria ficar com a lanterna. Ele que fosse rápido, que trouxesse uma pá ou mesmo um pau qualquer que encontrasse para tirarem aquilo dali. Ele que fosse muito rápido. Antonino, atordoado, tinha deixado a mãe como ela queria, guardando no escuro a carga envenenada. Quando voltou, trazia uma pá, uma saca de serapilheira e uma faca de cozinha. Só agora começava a compreender verdadeiramente que existia uma bomba-relógio debaixo de casa. Uma bomba com detonador, ali, nas ervas salobras, naquele lugar mal cheiroso onde a mãe o esperava, junto da abertura. Os dois, com a ajuda da pá, retiraram a carga escorregadia de dentro da ampulheta e Antonino meteu-a dentro da saca, pô-la às costas e encaminhou-se para o lugar dos carros. Afastava-se rápido, mas Felícia queria certificar-se, com os seus próprios olhos, do destino daquele volume especial que tinham vindo colocar debaixo da sua casa. Um poiso a que sabia andar arrolado o nome dos seus dois filhos mais novos. Preferia ir também, queria ela própria ver-se livre daquela carga. Desejava ardentemente que a pessoa que fosse buscar aquela encomenda já lá não a encontrasse, que ficasse frustrada de morrer, que fosse morto mesmo, sobretudo no caso de ser o branco de cara deslavada. E onde vamos? Antonino tinha colocado a saca no fundo da carrinha e, ultrapassando a estrada que circundava o bairro dos Espelhos, entrou pela marginal que fazia voltas, reviravoltas, e lá, onde a costa se eriçava, criando falésias abruptas que o mar cavava, ribas onduladas, meteu-se pelos caminhos de areia. Felícia, molhada, sumida, seguia no banco da frente a esperar pelo momento em que o filho fosse capaz de meter as mãos dentro da saca e sacudisse o seu conteúdo dali para fora. Deixa já aqui, de que é que estás à espera? Mas Antonino continuou a avançar. Tinham passado rente a umas construções que indicavam a proximidade da praia e agora desciam por uma espécie de barranco até onde já não seria possível avançar com um carro. Deixa já aqui, dizia Felícia. Antonino tinha saído e transportava a carga às costas. Em redor não se via nada. Felícia seguia-o, apontando a lanterna para os pés. Por certo que corriam o risco de serem vistos, mas a urgência acumulada de Felícia era mais premente. Deixa já! Antonino tinha parado. O estúpido de um vento obscuro e seco zunia. Então, era Antonino a raciocinar e a sentir-se tão estúpido quanto os factos. Competir-lhe-ia a ele e à mãe desempenharem aquele papel? Evitariam a bomba-relógio golpeando os pacotes e atirando-os pela ravina abaixo para as ondas os levarem para longe, como tinham pensado? Ou, pelo contrário, a bomba não poderia antes rebentar de uma forma bem mais rápida, sobre a cabeça de todos, se no dia seguinte tudo aquilo aparecesse a boiar? E também não se poderia imaginar a reação daqueles a quem lhes era retirado um montante tão extraordinário? Agora, ele mesmo via mais claro. Com aquela carga às costas, parado em cima da ravina, Antonino pensava que o mal e os seus objetos estavam por toda a parte, de tal modo misturados com o bem que nem se destrinçavam na sua raiz e nem sempre nos seus feitos. Desfazer-se-iam do mal que os ameaçava? Se se desfizessem daquele mal? Não, não era assim. Não se deve atiçar a fogueira quando o incêndio passa pela porta. Era preciso voltar para trás e colocar tudo aquilo no mesmo sítio. Voltar a entrar nos baixos da fábrica velha, retirar a tampa e dispor a carga tal como estava. Tudo como estava, não, mas devolvê-la, de modo a que os depositantes vissem que tinha sido revolvida, sem, no entanto, prejudicar o conteúdo. Não os frustrar por aí, só mostrar que alguém os observava, que ficavam na mão de alguém que ainda não os tinha entregue. Devia proceder-se assim, em nome do Gabriel e de Janina, a fim de travar a bomba-relógio que tinham consigo. Tinham de voltar para trás. Felícia, sem conseguir compreender tamanha reviravolta, ainda teimava, estrada fora. Num golpe de precipitação, queria passar na esquadra da polícia e fazer uma entrega formal, solene, para que se soubesse que nenhum elemento da sua família se encontrava envolvido com tal processo. Nem presentes, nem ausentes. Nem ausentes? Só depois Felícia caíra em si, porque voltava a fazer raciocínios que silenciosamente já tinha desfeito. Porquê? E depois, já no lodo, quando Antonino tinha colocado a carga desmanchada sobre a ampulheta, Felícia também não queria voltar para casa sem deixar a marca do seu testemunho. Queria descalçar-se e deixar os sapatos que trazia nos pés sobre o volume envolvido em plástico. Dois sapatos encharcados que dissessem: eu, Felícia Mata, mãe dos meus dois filhos mais novos, estive aqui e sei quem vocês são. Acuso, eu acuso. Depois queria deixar a blusa de malha que vestia, ou a saca. Pelo menos a saca de serapilheira já seria uma boa marca, para que eles soubessem que tinham sido eles, os Mata, quem ali tinha estado. Era a saca onde transportavam o milho que Ana Mata pilava antes de amuar de vez. Mas Antonino só permitia que a mãe deixasse uma marca anónima. Tinham de agir rápido. Felícia pensou. Dois paus cruzados e um pedaço de tijolo em cima. Achas, meu filho? Sim, podia ser. Pois ali ficavam os dois paus e o tijolo. Era só para que a mãe tivesse a ilusão de que lutava ativamente contra o fogo das estrelas e que a luta levava à sua assinatura. Sim, sim, podia ser. Ou, por outras palavras, os Mata estavam fechados num círculo, cada um à sua maneira. Mas nem todos sabiam. Alguns deles nem suspeitavam. E nós só saberíamos depois. Domingos, por exemplo, desde sempre se considerava o guardião de toda a família. Mas sobre a bomba relógio desconhecia tudo. Duas tardes depois, tinha ele entrado em casa, todo esbranquiçado, como se tivesse feito paredes mergulhando por inteiro dentro de um bidão de poeira. O cabelo com pó, os sapatos com pó, a roupa da cor da farinha. Mas, ao contrário do seu costume, nem sequer se dirigiu para o lugar do banho. Primeiro ficou especado sobre o cômoro. Depois chegou ao meio do pátio e perguntou: onde estão as chaves da carrinha de Janina? Quero ver se alguém mexeu ou não na carrinha de Janina. As chaves onde estão? Era muito claro que pensava que ninguém as iria encontrar. Mas Felícia entrou dentro da sua cozinha-quarto, trouxe o púcaro que embrucou sobre uma das mesas e a chave da carrinha de Janina apareceu. Domingos estava acompanhado pelos dois filhos rapazes e quis fazer a prova de alguma coisa. Com bastante aparato, pegou na chave e entrou na viatura. A carrinha arrancava. Quando terminou a experiência, saiu de lá e começou aos pontapés no bojo pintado. Pontapés violentos, que só não chegavam a fazer moça porque as solas dos sapatos eram de borracha. As crianças de Domingos a olharem para o pai, a sentirem medo do pai. Que direito tens tu de partir a carrinha de Janina? Que direito? Perguntou Felícia. Domingos, aquele que não tinha sido cantor por um nada, nem respondia. Respondeu no dia seguinte, quando a cena se repetiu. Não me lixem o juízo. Eu vejo esta carrinha a deslocar-se. Durante a noite, alguém anda com ela. Vocês andam a tramar-me alguma, disse ele a desconfiar de Heitor Filho e de seu irmão Antonino, a gritar. Ando a ficar com o meu Espírito Santo de orelha abalado. Ando a ficar. E olhava para o solo do Cômoro, onde não era possível, por falta de chuva e magreza do solo, estudar-se rodado. Os carris, descarnados, vinham ali ter como duas puas deitadas. Mesmo assim ele estudava a erva rala em volta, como se fosse um mapa. Não descobria coisa nenhuma.